Posso ouvir a sua voz nessa escuridão. Nos desafios dessa vida vou na contramão. Contigo eu sei que posso andar sobre as águas. Não vou me afundar, e quanto mais eu me aproximo, mais me sinto assim. Tão tranquilo porque sinto Deus cuidar de mim. A tempestade turbulenta não me atrapalha. Estou seguro e vou para o alto, eu vou. Nada me impedirá, sou mais que vencedor. Comigo Deus está, vou para o alvo eu vou, nada me impedirá, sou mais que vencedor, comigo Deus está, vou para o alvo eu vou. Para onde eu vou, para onde eu vou.